Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, a Ele toda a honra, glória e adoração. Continuidade ao nosso compartilhamento sobre o Espírito Santo e os seus dons. Hoje, no capítulo 18, o dom da profecia. Depois de termos feito, trabalhado um pouquinho com o dom de cura. Então, vamos entrar nos últimos três dons de expressão vocal que dizem alguma coisa. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, 7 a 11, que é o texto-chave. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria e a outra a palavra do conhecimento. A outro no mesmo espírito, fé, e a outro no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Conforme foi explicado anteriormente, o modo mais simples de descrever os dons do Espírito é falar que tem alguma coisa, dons de expressão, três deles fazem alguma coisa, e três deles revelam alguma coisa. Os três dons de expressão que dizem alguma coisa são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os que fazem são o dom da fé, a operação de milagres, os dons de cura, de curas, melhor dizendo. E os três dons de revelação, que revelam alguma coisa. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Nesse encontro, irmãos, irmãs, líderes em particular, nesta lição, começaremos nosso estudo dos três dons de inspiração ou expressão. Desses três dons, a profecia é a mais importante. Fica claro que a razão por que é o mais importante é que são necessários os outros dois dons inspiracionais para equipar esse único dom. A Bíblia diz: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. 1 Coríntios 14, 5. Isso dá a entender que falar em línguas e interpretá-las é equivalente à profecia. Logo, a profecia é realmente o mais importante desses três dons de expressão, sendo que não requer outro dom para complementá-lo. A profecia é a expressão vocal sobrenatural, mas num idioma conhecido. Eu vou repetir isso, que já seria suficiente quase que para toda a unidade. A profecia é a expressão vocal sobrenatural, ela é uma ação de Deus, sobrenatural, portanto, só que é manifesta num idioma conhecido. As variedades de línguas são a expressão vocal sobrenatural num idioma desconhecido. A interpretação de línguas é a exposição sobrenatural daquilo que foi dito em língua desconhecida ou língua estranha. O original hebraico, irmãos, irmãs, líderes, em particular, da palavra profetizar, significa sair fluindo. Repito, profetizar significa sair fluindo. Transmite também o pensamento de borbulhar como uma fonte, gotejar, sair aos borborrões ou jorrar. A palavra grega, que é traduzida profetizar, significa falar em prol de outrem. Logo, profetizar pode significar falar em prol de Deus, ou seu, ou ser, perdão, seu porta-voz. Em 1 Coríntios 14, 1, lemos: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Somos ordenados a desejar os dons espirituais, mas especialmente que profetizemos. Isso não significa que não devemos desejar os demais dons, mas que devemos desejar especialmente que profetizemos. No fim desse mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, Paulo repetiu: Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Paulo estava escrevendo pela inspiração de Deus. Poderíamos expressar a situação de Deus assim, ou a situação assim. Deus falou através de Paulo à igreja em Corinto. E isso se aplica à igreja em todos os lugares, a nossa igreja. Hoje, no sentido de ela desejar os dons espirituais, mas especialmente que profetizemos. Muito bem. Finda a introdução, vamos compartilhar um pouquinho sobre predição e proclamação. O simples dom da profecia não deve ser confundido com o cargo profético, nem com o pronunciamento profético, que pode surgir do ministério do profeta. Aleluia. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. 1 Coríntios 14, 3. Dessa maneira, percebemos facilmente que no simples dom de profecia não há revelação. O simples dom da profecia é dado para edificação, exortação, consolação. Isso é importantíssimo. Porque há muita incompreensão e confusão nesse aspecto. O simples dom da profecia não há revelação necessariamente, obrigatoriamente. É fundamentalmente para edificação, exortação e consolação. No cargo do profeta, porém, frequentemente vemos que a revelação ou a predição realmente acontece, até mesmo através do meio da profecia. Então, aí no cargo do profeta, não simplesmente em uma profecia. É interessante também notar a diferença entre a profecia no Antigo Testamento e a profecia no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a profecia era essencialmente predizer eventos futuros, ao passo que no Novo Testamento há uma mudança forte para a proclamação. Bem, um segundo ponto interessante é que profetizar é mais do que pregar. Nós que gostamos de pregação, líderes que gostam de pregação, profetizar é mais do que pregar. Algumas pessoas acham que profetizar significa pregar. Todas as expressões vocais realmente são profecias. De uma forma ou outra. Mas o dom espiritual da profecia não é a pregação. Às vezes há um elemento de profecia na pregação, quando alguém é ungido pelo Espírito e é inspirado a falar espontaneamente, em meio à pregação, coisas que provêm do seu Espírito. Mais do que da sua cabeça, mais do que estava esboçado para a sua pregação. Mas esta é uma só das fases da operação do dom da profecia. Já ouvimos pessoas dizerem: estava testemunhando alguém a respeito do Senhor, e eu lhe falei coisas que estavam em harmonia com a palavra, mas que estavam além dos meus próprios pensamentos. Não inventei essas coisas e não surgiram da minha mente. Simplesmente fui inspirado pelo Espírito Santo para falar assim. Isso faz parte da operação desse dom da profecia, pois a profecia é uma expressão vocal inspirada. O dom da profecia vai além de falarmos pelos nossos próprios processos de raciocínio e intelecto. Pregar significa proclamar, anunciar, bradar, contar. O propósito bíblico do dom da profecia é diferente do propósito da pregação. Jesus, por exemplo, não disse que as pessoas seriam salvos pela loucura da profecia, mas pela loucura da pregação. Olha a importância da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Todavia, são realidades diferentes. Os dons sobrenaturais do Espírito são dados para atrair a atenção das pessoas e não para salvá-las. Até mesmo no dia do Pentecoste, quando havia pessoas falando em línguas, nenhum dos ouvintes circunstantes foi salvo, a não ser quando Pedro se levantou e pregou a eles. Olha a importância da pregação. Tá bem? Um outro ponto a ser destacado é a respeito do dom da profecia. E do cargo ou do ministério do profeta. Conforme já dissemos, o dom da profecia não deve ser confundido com o cargo profético, ministério profético. O simples dom da profecia não contém revelação, já falamos. Pelo contrário, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. É para edificar a igreja. Note que em 1 Coríntios 14, 1, Paulo estava falando à totalidade da igreja em Corinto, que ela devia procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mesmo assim, Paulo disse em 1 Coríntios 12, 28, que nem todos são profetas. Se profetizar transformasse a pessoa em profeta, Paulo estaria contradizendo a si mesmo. Em outras palavras, o fato de o simples dom da profecia operar, acontecer através de alguém, não faz dele um profeta. Se ele foi utilizado profeticamente em um momento, até em meio à pregação, não significa que ele é um profeta. Por exemplo, um rico tem dinheiro. A maioria entre nós, pelo menos algum dinheiro, mesmo que seja alguns centavos. Mas isso não nos deixa ricos. Dessa forma, o profeta naturalmente profetizaria, mas nem sempre uma pessoa que profetiza é necessariamente um profeta. É o exemplo. Você pode ter alguns centavos, mas não necessariamente é rico. Pode ter algum dinheiro, mas não é rico. Então você pode ser utilizado em um momento, dois, três, alguns momentos, mas não necessariamente é um profeta. Além disso, o profeta teria em operação mais dons do Espírito do que o simples dom da profecia. Ele teria dons de revelação operando junto com a profecia. Pela simples razão que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 29 e 30, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, isto é, a outro profeta, cale-se o primeiro. Aqui Paulo colocando ordem na casa. Aqui Paulo está falando a respeito da revelação. Se, porém, vier a revelação, versículo 30, logo o profeta teria outros dons de revelação, operando no seu ministério, além do dom da profecia. Queridos, para ocupar o cargo de profeta, a pessoa precisa ter operando numa base habitual da sua vida em ministério, pelo menos dois dons de revelação, além do dom da profecia. Preste bem atenção nisso. Em outras palavras, para a pessoa ocupar o cargo de profeta, precisaria ter sido chamado ao quíntuplo ministério, como pregador ou mestre da palavra, Efésios 4, 11 e 12, e ter dos três dons de revelação a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento ou discernimento de espíritos, que é fundamental para discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas o dom da profecia operando de modo consistente no seu ministério. Não devemos, portanto, confundir o cargo de profeta com o simples dom da profecia. Ou seja, a pessoa utilizada, explico novamente, uma vez, duas, três, algumas vezes, foi utilizada com uma palavra profética, mas não necessariamente é um profeta, uma profetisa. Que todos os fiéis são exortados a procurar com zelo. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. 1 Coríntios 14, 39. Todos nós podemos ter o dom da profecia, porque Deus não nos mandaria procurar com zelo algo que não está à nossa disposição, nem desejar algo que não poderíamos receber. 1 Coríntios 14, versículo 1, versículo 5, versículo 39. Mas nem todos terão os dons do Espírito operando na sua vida em ministério. E nem todos exercerão o ministério de profeta. Você pode pedir, e Deus pode conceder. Ele não nos mandaria pedir se ele não desejasse conceder. Deus não é incoerente, mas ele vai distribuir os ministérios conforme lhe apraz. Muito bem. Todos nós podemos profetizar, mas nem todos podemos ser profeta. Isso é muito sério. Isso é muito importante. E embora possamos todos profetizar, devemos ter consciência de que a profecia, através da função de profeta, tem mais autoridade do que o simples dom da profecia, operando através dos irmãos. Vamos dar um exemplo do Novo Testamento, do dom da profecia. Em Atos capítulo 21, vemos uma ilustração bíblica de alguns cristãos que tinham o dom da profecia operando nas suas vidas. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este Filipe quatro filhas donzelas que profetizavam. Todas as quatro filhas de Filipe, irmãos e irmãs, líderes, tinham esse simples dom da profecia operando nas suas vidas. Essas jovens devem, por certo, ter profetizado nos cultos realizados na casa delas. De outra forma, Paulo e seu grupo não teriam sabido que profetizavam. As filhas de Filipe falavam ao grupo inteiro, edificando. Olha lá de novo, ó. Preste atenção. Edificando, exortando, consolando. É o tríplice. A tríplice característica do ministério profético: edificar, exortar e consolar. Quando, porém, chegou o profeta, Ágabo trouxe algo de ordem superior que transmitia revelação. Viram? As irmãs profetizavam, edificavam, exortavam, consolavam, mas chegou alguém com o ministério específico de profeta. Ele se chamava Ágabo e trouxe algo que transmitia um elemento superior, algo superior, ou seja, a revelação de Deus. Ainda no Novo Testamento, dando sequência ao texto, Atos 21, 10 e 11, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os seus próprios pés e mãos, declarou isso: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão na mão dos gentios. Aqui, querido líder, Ágabo não estava profetizando necessariamente no sentido de que normalmente pensamos no dom da simples profecia. Quando falamos simples, não estamos falando no sentido pejorativo, estamos falando no sentido de definição característica. A profecia, pura e simples, simplesmente, estava trazendo uma mensagem do Espírito e tinha uma mensagem que incluía revelação, a palavra da sabedoria. Mesmo assim, nenhuma orientação específica foi dada a Paulo nessa mensagem, pois Ágabo não mandou Paulo ir ou não ir para Jerusalém. Aquela decisão foi deixada por conta de Paulo. Ágabo simplesmente contou a Paulo o que aconteceria no futuro próximo, caso ele fosse para Jerusalém. Tá bem? Eu acho que fica claro. Há duas maneiras possíveis de interpretar a palavra de sabedoria que Ágabo tinha para Paulo. Uma foi uma palavra de sabedoria que entregou por meio de uma profecia. A segunda, Ágabo estava apenas relatando a palavra de sabedoria que ele já sabia pelo Espírito de Deus. Vemos, portanto, que o profeta pode profetizar, mas a mensagem que ele traz pode não ser mesmo a simples profecia, a profecia simplesmente. Em outras palavras, a mensagem que o profeta dá pode vir através de um veículo da profecia, uma expressão vocal inspirada, por exemplo. Mas a mensagem pode ser, na realidade, uma manifestação do dom de revelação, tais como palavra da sabedoria ou palavra do conhecimento. Alternativamente, o profeta pode simplesmente falar aquilo que já tinha ficado sabendo da parte do Senhor e relatar. Assim diz o Senhor. E a mensagem pode realmente provir de outros dons do Espírito em operação, tais como a palavra de sabedoria. Em Atos 21, que nós vimos, um dos dons revelacionais, a palavra de sabedoria, pode ter sido manifestada através do dom da profecia. Nesse caso, a profecia seria o veículo através do qual veio a palavra da sabedoria. Conforme foi falado, a outra possibilidade é que quando Ágabo transmitiu a palavra do Senhor a Paulo, estava relatando a palavra da sabedoria que já conhecia através do Espírito, dizendo: assim diz o Espírito Santo, sem estar literalmente falando sob a unção da profecia. Glória a Deus. Irmãos, o autor, logo a seguir, coloca alguns abusos do dom da profecia, e eu não vou gastar tempo com isso, mas vou dizer que essa história de alguma pessoa em cada bairro, em cada esquina, que é chamada muitas vezes de profetisa ou profeta, homem ou mulher, e que você chega lá e essa pessoa diz que você vai namorar com fulano ou vai namorar com ciclana e vai casar com fulano ou ciclana e que alguma pessoa vai ficar grávido e daqui a alguns meses estará recebendo seu filho, ou que alguém vai morrer daqui a 1 ano. Irmãos, ele conta várias experiências. Eu também já vivi, primeiro na pele, pessoas que acharam que tinham recebido uma profecia e vinham me assediar e perturbar com essa profecia. Ah, mas a profeta disse isso e tal, então isso vai acontecer. Isso é uma coisa terrível. Isso é um abuso desse dom, e de profecia não tem nada. Tem espírito de porco aí. O dom de profecia é algo tremendo. O dom de profeta é algo tremendo, mas não é para ser utilizado de modo abusivo e equivocado. Tá bem? Em outras vidas, nós já ouvimos também situações assim. Vou só dizer uma. O irmão Reagan estava numa conferência. E aí, no meio da madrugada, os irmãos foram fazer uma vigília. É normal em encontros de avivamento. Só que alguém iluminado, entre aspas, achou que tinha que ligar para o irmão no meio da madrugada, depois do homem ter ministrado o dia inteiro, e só quem ministra sabe o que isso gera de desgaste físico, sobretudo emocional, na vida de alguém que ministra no encontro de avivamento, e mais ainda espiritual, porque você está na batalha direta, na linha de frente. Aí resolveram ligar para ele. E ligaram no meio da madrugada. Ele não tinha, no lugar onde estava, nem telefone. Ele estava num hotelzinho, mas não tinha telefone. E aí algum irmão conseguiu falar com o porteiro, e o porteiro foi lá bater na porta do quarto dele, e ele saiu rapidamente assustado para atender as pessoas. A pessoa disse que era urgente, que tinha uma coisa para falar com ele, e ele ia saindo sem calças. A esposa, né, avisou: olha, você precisa pôr as calças aí. E ele diz uma coisa muito engraçada nesse relato, irmãos, que é de fato o que nós sentimos muitas vezes. Ainda bem que ele não foi dizer para aquelas pessoas o que ele desejava. Porque se ele dissesse, ele diz assim: olha, pois bem, eu tinha uma palavra para eles. Isso sim, não era uma palavra profética, não era uma revelação. O homem estava cansado, precisava descansar para outro dia, para continuar ministrando. E os irmãos entusiasmados lá na vigília foram lá perturbar, perturbar. E ele disse: não era uma palavra de profecia que eu tinha para eles. Eu não dei a eles porque não teria sido da parte do Senhor, teria sido da minha carne. Irmãos, ele ia mandar esses outros entusiasmados plantar batata. Aqui estou colocando eu, né? É claro. Então, você não pode se guiar por toda pessoa que se diz profeta. E para isso você precisa ganhar maturidade, precisa ganhar conhecimento bíblico, precisa ganhar discernimento de espírito para não sair falando bobagem e para não sair falando a coisa certa na hora errada ou a coisa errada em todo o tempo. Tá bem? Bom, As manifestações do Espírito acontecem na adoração coletiva. Agora, voltando para o que interessa, tá bem? Só digo assim: não se deixem levar por entusiasmo emocional no que diz respeito à profecia e cuidado com qualquer tipo de palavra que venha dizer que você foi escolhido ou escolhida para namorar com fulano ou ciclano, ou para noivar ou casar, ou que o fulano vai morrer, e muito cuidado com isso, para não cair em nenhuma esparrela. Tá bem? Vamos tomar cuidado. Essas coisas espantam os cristãos sérios e muito mais espantam ainda os não cristãos, quando eles percebem esse tipo de atitude infantil e até coisas que parecem de gente tresloucada. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Agora, voltando para o que interessa, as manifestações do Espírito na adoração coletiva. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem o salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Esse texto bíblico nos mostra que o Espírito de Deus tende a atuar quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus para adoração. O Espírito de Deus manifesta-se mais prontamente numa atmosfera de adoração e de louvor. Isso é um fato, onde Deus está sendo glorificado. É a Bíblia que diz, irmãos. A Bíblia diz assim: Deus habita no meio dos louvores de Israel. No meu ministério, diz o pastor Reagan, por exemplo, sempre obtenho maiores resultados quando oro pelas pessoas debaixo da unção, quer se trate de orar pelos enfermos, de orar para as pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo, de orar pelas necessidades das pessoas. Descobri que é melhor orar depois da palavra ter sido pregada. É por isso que frequentemente oro pelas pessoas no fim do culto. Alguns querem entrar correndo e receber oração de imediato, mas quando nos reunimos em nome de Jesus, adorando a Deus, ensinando a palavra, muitas vezes ficamos numa atitude espiritual muito melhor, muito mais próximos da presença do Senhor. Para crermos em Deus e para recebermos da parte dele. E há mais probabilidade de os dons serem manifestados numa atmosfera de louvor e de adoração. Penso que não seja só o pastor Reagan, mas todos nós que ministramos, ou a grande maioria, se sente melhor para orar, para ministrar uma palavra específica para o rebanho, para edificar, para exortar, para consolar, ou até para liberar uma palavra profética depois de um momento de louvor e adoração. Porque esse também é um momento que traz o Senhor à presença do seu povo. Muito bem. Caminhando, um outro elemento é que o Espírito Santo, obviamente, se manifesta à medida que nós o buscamos. Achamos outra indicação a respeito do ambiente em que o Espírito Santo se manifesta, ao lermos Atos 3 e 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E segue-se uma lista dos nomes de cinco homens. Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, 1 a 4, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram e eles foram enviados, pois, pelo Espírito Santo. Perceberam? O Espírito Santo se manifesta com maior liberdade à medida que nós estamos buscando o Senhor. Aleluia. Um outro elemento, eu até mencionei agora, mas vou repetir, é a cautela necessária com as profecias pessoais. Queremos ressaltar que precisamos tomar muito cuidado com as profecias pessoais. Vidas têm sido arruinadas e muitas coisas lastimáveis têm ocorrido por causa do abuso das profecias pessoais e tem gerado vergonha no meio cristão, no meio evangélico, em particular, do meio carismático católico, gerando uma verdadeira vergonha para os cristãos. Os outros irmãos ficam escandalizados e não querem saber mais da obra do Espírito. E aqueles que não são cristãos não querem saber de se converter, porque olham e parece que estão observando um monte de gente maluca, mas não maluca no sentido de a palavra de Deus como loucura para esse mundo, não, sentido de doido mesmo. Doido mesmo. Gente totalmente fora de si. Então, é preciso tomar muito cuidado, pois Deus usa profeticamente dessa maneira as pessoas, mas no decurso dos anos nós vamos observando tanto engano na área da profecia pessoal, que quase nós ficamos com vontade de retrair. De retrair-nos desse ministério profético. É preciso vigiar a nós mesmos para não recuarmos, não devemos recuar, mas devemos instruir a igreja para que não haja esse tipo de profecia pessoal com espírito de porco, né? A pessoa é pura emoção e às vezes quer aparecer e fala coisas sem nenhuma base bíblica e entra num campo pessoal sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento e acaba gerando ruína na vida das pessoas. Pessoa, depois de uma palavra dessa, fica esperando aquilo que o chamado profeta falou e não acontecendo da maneira como falou, porque era falso o profeta. Podia até ter boa intenção, mas era falso, era falsa profecia, era pura emoção. Chamados de entusiastas. Faz com que a pessoa muitas vezes recuse continuar caminhando no Evangelho. Repito, muitos outros irmãos sérios falam assim: olha, para entrar nesse ambiente onde nós podemos passar por situações, a gente vê mais isso nas igrejas históricas, situações dessa natureza, dessa ruína é melhor não entrarmos. E outros que não se converteram preferem até não andar perto de cristãos para não ficar treslocados também como eles. Então, vamos tomar cuidado, cautela, cautela necessária com as profecias pessoais. Pastor, o senhor está desincentivando? Não, estou incentivando a profecia, o dom da profecia, mas estou dizendo que nesse caso, com questões pessoais, me juntando ao autor aqui e dizendo, é preciso muita cautela para não fazer bobagem. Bom, já dissemos para vocês que a profecia em si edifica, exorta e consola. Esse é o ministério mais característico da profecia. Mas que a palavra profética, para quem tem o dom de profetizar, que é o dom do Espírito Santo, o dom sobrenatural do Espírito Santo, vem para dar direção. Normalmente, para dizer qual é a vontade de Deus e para dizer qual não é a vontade, o que não é a vontade de Deus. Nós temos também a profecia na vida de oração. Bom, a vida de oração, irmãos, é fundamental em todas as áreas. O dom da profecia, assim como acontece com as línguas, tem a ver com algo mais do que a expressão vocal em público. A profecia pode também ser usada em nossa vida de oração. No livro dos Salmos, por exemplo, a profecia era usada na oração e louvor a Deus. A pura verdade é que a totalidade do livro dos Salmos foi dada pelo espírito da profecia. Os Salmos eram um livro de oração e o hinário de Israel. Alguns dos Salmos são orações que foram dadas mediante a expressão vocal inspirada. Podemos ver no Novo Testamento também a profecia sendo usada na vida de oração do crente. Por exemplo, Efésios 5:19, os crentes estão exortados a falar entre si mesmos com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Trata-se do dom da profecia em operação. Muitas vezes, enquanto ora, a pessoa pode falar em línguas e então anunciar coisas mediante o Espírito de Deus. Falar em línguas é o começo das coisas do Espírito, pois falar em línguas é a porta de entrada, a dimensão sobrenatural. E sabemos que o dom de línguas é dado a todo crente cheio do Espírito Santo, como a evidência da plenitude do Espírito Santo. Assim como o amor é dado como fruto, uma evidência do fruto do Espírito. Além disso, Jesus não disse que apenas alguns discípulos devem falar em outras línguas. Ele disse que todos os crentes devem falar em outras línguas. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Aí os exegetas do método histórico crítico do século XIX e no século XX, partiram para uma fase de incredulidade, descrédito de tudo que está na Bíblia. Nenhum autor mais que está na Bíblia é o verdadeiro autor, tudo foi escrito comunitariamente. Assim, parece uma ficção, um livro de ficção, né? Como se a gente que escreve conseguisse sempre escrever coletivamente. Quando eu ouvia isso, eu ficava pensando, mas que absurdo! Isso tinha um fundamento de um incentivo de que tudo era comunitário. E como comunitário era fruto de uma experiência coletiva, essa experiência coletiva era o sinal de que desde o Antigo Testamento, na história de Israel e no Novo Testamento, o que estava ali era, vamos dizer assim, a semente de um novo sistema político-ideológico, um sistema mais corporativo, mais socialista de ponto. E nós tivemos que aguentar isso no século XVIII e XIX. Eu estou falando nós, igreja. Mas, na verdade, o que está na Bíblia. Assim está porque Deus estabeleceu e permitiu. É claro que alguns textos, é claro que a crítica literária nos mostra gêneros diferentes. Estamos falando de Salmos, totalmente diferente de um livro histórico. Característica literária é diferente. Qualquer criança de quinta série, sexta série, sétima série, ensino básico, sabe fazer a diferença de estilo literário. Assim como poesia e prosa. Mas a característica não altera o conteúdo do que foi estabelecido por Deus. Bem, para nós não avançarmos nessa questão que demandaria muito tempo de análise e saíssemos do dom da profecia, vamos voltar aqui. Deus quer que todo crente cheio do Espírito Santo faça mais do que falar em línguas. Ele quer que saibamos interpretar o que oramos em línguas, conforme o Espírito orienta. Pelo que o que fala em outra língua, ore, ore, ore para que o possa interpretar. 1 Coríntios 14, 13. Deus não nos teria ordenado a orar pedindo algo que não podemos receber, irmãos. É claro, porém, que não é necessário interpretar tudo quanto oramos no Espírito, em nossa própria vida de oração devocional. Porque há o gemido inexprimível do Espírito. Porque também há coisas que não é para nossa mente ter acesso. E há ainda, é claro, também o uso público do dom da interpretação das línguas. Esse dom é para ser usado na assembleia local, na igreja local, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três. E isso, preste atenção, sucessivamente, e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. Nem todo crente terá esse dom, nem todo crente ministrará publicamente no dom da interpretação de língua. Deus também quer que profetizemos a fim de trazermos consolo e encorajamento ao corpo de Cristo, pois a Bíblia diz claramente: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que profetiza edifica a igreja. Através desse dom da profecia, podemos falar de modo sobrenatural. Repito, através do dom da profecia, podemos falar de modo sobrenatural, não somente aos crentes e para o nosso próprio benefício, mas também podemos falar sobrenaturalmente a Deus. Profetizar em nossa vida particular de oração começa com o falar em outras línguas. Estamos voltando um pouco ao que já trabalhamos. Na própria experiência do pastor, por exemplo, à medida que ele ora, que ele orou em outras línguas, o seu espírito estava em contato direto com Deus. É isso que está na Bíblia, 1 Coríntios 14. Mas estou me comunicando com ele numa língua que me é desconhecida. É assim comigo também, é assim com todos os irmãos em Cristo que já receberam essa graça. Quando falamos em línguas, trata-se de uma expressão vocal sobrenatural em língua desconhecida. Paulo disse que quando oramos numa língua desconhecida, isso é importante, irmão. Nosso entendimento fica infrutífero, a não ser que interpretemos aquilo que estamos pedindo em oração. Em outras palavras, nem sempre sabemos a respeito de que estamos orando, quando oramos em outras línguas. Quando, no entanto, oramos com profecia, podemos escutar a nós mesmos falando numa língua conhecida. Se tem profecia, aí sai do desconhecido e vem para uma língua conhecida. E, portanto, podemos saber o que estamos dizendo. Orar em profecia pode levar consigo uma unção mais autorizada, porque podemos realmente estar orando mediante a palavra de sabedoria na oração, através do veículo da profecia. Orar a palavra de sabedoria mediante a profecia nos ergue, ergue-nos acima de onde estávamos antes da oração. E muitas vezes nos revela uma parte ou um fragmento do plano de Deus. Uma palavra de sabedoria da parte de Deus. Estamos realmente orando audivelmente o plano e o propósito de Deus para a nossa própria vida. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Aleluia. Irmãos, caminhando para o final, eu encerro com salmos, hinos e cânticos espirituais mediante o dom da profecia. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Depois do versículo seguinte, disse: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Lemos em Atos, capítulo 13, que os discípulos ministravam ao Senhor. Talvez uma das maneiras de ministrarem tenha sido entoando e louvando de coração ao Senhor. Eu creio que certamente foi. Salmos, hinos e cânticos espirituais não são aqueles que são cantados seguindo o inário ou as músicas dos cânticos espirituais. Não basta seguir o inário ou seguir a letra do cântico espiritual. Não. São cânticos dados pela inspiração do Espírito de Deus. Um salmo é um poema espiritual, pode ser recitado, entoado, cantado. O hino e o cântico espiritual são cantados, é claro. Aquele que tende mais a cantar, provavelmente cantaria os salmos e hinos dados a ele mediante inspiração do Espírito. Aleluia! Os salmos e hinos advêm através do Espírito da profecia. E Jesus é quem tem o espírito da profecia. Lembrem agora quando se fala dos sete espíritos de Deus, de Jesus Cristo. Um dos espíritos, né? Uma das características do Espírito de Deus é o espírito da profecia. Eu repito, os salmos da Bíblia, os hinos que entoamos, advêm através do espírito da profecia, como uma expressão vocal inspirada, e, portanto, podem também vir através de línguas e da interpretação. Aleluia. Primeira Coríntios 14, 23, eu já li, mas repito. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem um salmo, outro doutrina, esse traz revelação e ainda outro interpretação. Irmãos e irmãs, se seguirmos a admoestação de Paulo hoje, procurarmos com zelo profetizar, nós também poderemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Comece a buscar com zelo que profetize, assim, porque a palavra de Deus encoraja os cristãos a fazerem assim. Encerro com o texto de 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons. À medida que você fizer assim, você poderá falar de modo sobrenatural ao corpo de Cristo, as palavras divinas da edificação, da exortação, da consolação, segundo a vontade do Espírito. Você também poderá falar de modo sobrenatural na vida particular de oração, como nós vimos, edificando a si mesmo e adorando a Deus em salmos, em hinos e cânticos espirituais. Eu louvo a Deus por mais uma unidade. Eu louvo a Deus porque nós estamos findando março. E foi em abril, há 2 anos atrás, que nós iniciamos esse projeto. Louvo mesmo, quero gastar um minuto só para falar isso. Começamos totalmente como uma semente de mostarda, pequenininho. Eu nem tinha expectativa de que ia conseguir falar muito, porque o médico havia dito, eu quero repetir o testemunho, que se eu tivesse dinheiro era para comprar uma passagem. Ele disse: o senhor tem algum dinheiro guardado? Foi assim, na minha alta. Eu falei: não, não tenho. Ah, que pena, porque se o senhor tivesse, o senhor poderia pegar sua esposa ou se alguém. Conseguir para o senhor pega a sua esposa, pega um navio e vai dar um passeio. Isso foi lá para novembro. Ah, novembro de 19. E no navio, olha a palavra dele. Talvez tenha tido uma vírgula de boa intenção, mas parecia um urubu, né? Ele disse assim: no navio, hoje em dia, não sei se o senhor sabe, tem tudo necessário para tramitar o óbito, o documento para médico. Para fazer a certidão de óbito, para providenciar depois o enterro, quando o navio aportar, desembarcar, e tudo necessário, o senhor aproveitaria esses dias finais do senhor. Bem, eu saí do hospital em novembro, então essa era a minha expectativa de curtíssimo prazo. O que eu tinha era uma palavra de um grande médico, que disse assim: não repita isso. A palavra foi dele. Não repita isso. Quando eu disse que eu, né, já tinha comprado o passaporte da alegria para ir morar no céu, ele falou: não repita isso, porque você ainda pode viver 20, 30 anos, ou o tempo que Deus estabelecer. Pessoa muito querida para mim. Só não vou ficar entrando em detalhes agora para não gastar tempo. Só tinha essa palavra, essas duas palavras. Então eu pedi a Deus, de novembro até março, estava bem fraco assim, e eu pedi: Senhor, se o Senhor me permitir, gostaria de deixar uma palavra para os irmãos, né? Minha vida é ministério, minha vida é a cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, como diz o hino. E o Senhor permitiu em abril, há 2 anos atrás, em abril de 2020. Estávamos começando a pandemia, né? E agora, em abril de 2022, estamos completando 2 anos de trabalho. A primeira ministração foi enviada para o grupo de oração. Tínhamos mais ou menos umas 50 a 70 pessoas nesse grupo, se bem que havia muito mais gente orando. Agradeço a todos os irmãos desde aquele momento. E hoje, irmão, nós estamos falando agora, quando for enviado para 5.200 pessoas. Mas eu devo isso aos irmãos que continuam orando, aos irmãos que estão contribuindo, aos irmãos que estão nos apoiando. Por exemplo, a missionária Vivian. Eu não posso deixar de mencionar o tipo de espiritualidade que essa irmã tem. Não posso. O nível de radicalidade, no bom sentido, de quem vai à raiz, a quem busca profundidade. E através dela nós depois ampliamos do WhatsApp para o blog. E hoje estamos em mais de 20 países ouvindo essa mensagem para os países de língua portuguesa e espanhola, ouvem a mensagem em português, espanhol, para os países de língua inglesa, há uma tradução feita pela missionária Vivian. E agora, falando um pouco do nosso terceiro trabalho, o irmão Lucas, um menino de 20 e poucos anos, ele é, para mim, um menino, né? Idade de ser meu filho, está com a devida vênia dos pais, né? Está relatando o trabalho que estamos realizando aqui. Então, hoje nós realizamos três trabalhos. Um trabalho de edificação, de crescimento, de evangelização, de santificação, de formação de líderes, de faculdade de teologia, já no segundo ano, na cidade de Entre Folhas. E o trabalho vai solidamente crescendo. O segundo trabalho é um trabalho mais de evangelização e de primeiros passos de organização de uma igreja na cidade de Vargem Alegre, que é bem próximo de Entre Folhas, vizinha. E o terceiro trabalho é esse trabalho do WhatsApp, que tem um alcance numérico, e eu espero que qualitativo também, maior. Porque hoje atingimos 5.200 pessoas por baixo, porque eu sei de grupos de mulheres para o qual nós enviamos, aí no grupo se conta um, mas o grupo de mulheres tem mais de 700, 800 mulheres ali no ABC em São Paulo. Então, por baixo, 5.200 pessoas. É melhor calcular por baixo para a gente não se entusiasmar demais, né? Subestimar o alcance e superestimar a dificuldade, porque senão a gente pode se enrolar. E eu louvo a Deus, irmãos. E eu louvo a Deus por falar do Espírito Santo e dos dons. E louvo a Deus porque há um setor, além dos livros da Bíblia, Missionária Viva já ministrou dois livros, né? Está encerrando o segundo livro. Pastora Margarete também em breve vai voltar à plenitude da ministração. E eu também ministrei alguns livros. Mas além desse trabalho, nós temos um trabalho específico, que é a unidade de hoje, que é só para formar. Claro, todo irmão que quiser ouvir, toda irmã, muitos nem podem ir à igreja no domingo, espero que sejam abençoados, mas ele tem uma direção para formar liderança. Formar lideranças, porque nós temos dois trabalhos. Por favor, grandes lideranças de grandes denominações que estão me ouvindo, eu sei de algumas, de umas cinco a seis denominações, sete denominações, líderes mesmo, expressivos, cito o Bispo Nelson. Nós temos duas questões que precisamos, assim, levar para as reuniões e ficar falando disso. Mesmo que os irmãos não queiram falar, queiram falar de outra coisa, queiram falar da morte da Bezerra, queiram falar de outras questões da vida da igreja, nós temos que insistir com duas coisas. Primeiro, o evangelho no Brasil precisa, do ponto de vista teológico, investir profundamente na cristologia. No cristocentrismo. E é claro que com isso se vai chegar à obra da Santíssima Trindade, do Pai, do Espírito Santo, como é o caso aqui. E do ponto de vista não exatamente da teologia mais sistemática, mais dogmática, mas do ponto de vista da teologia prática, da teologia pastoral, nós precisamos formar líderes, porque nós temos poucos líderes aptos com qualidade no Brasil. Então, a minha alegria é imensa por estar fazendo a 18ª administração. É claro, falar do Espírito Santo e dos dons em 20 ministrações que nós vamos fazer, essa 18ª, é um pouquinho, né, irmãos? Essa matéria você pode ficar a vida inteira nela. E é com seriedade que eu falo isso. Qualquer estudante vai concordar, qualquer estudante, até de outra área, vai estudar. Quando você pega uma matéria para estudar, para se aprofundar nessa área, você demora 20, 30, 40 anos. Então, para se aprofundar em cada área dessa que nós estamos fazendo uma hora de ministração, exige muito mais. Mas eu espero estar utilizando esses momentos como uma motivação para que você continue. Você jovem, continue. E nós, mais maduros, e mais já próximos, né, de sermos idosos e próximos de dormir no Senhor, continuemos também. Tem fôlego de vida? Continuemos. Continuemos também. Muito obrigado, queridos, pela atenção. Agora a próxima unidade será a unidade 19. Falo isso para a missionária Vivian, ela até pediu para eu falar no começo, peço perdão, que eu acabei não falando, né? É, repito uma coisa que eu também preciso dizer. O autor é Kenneth Hagin, eu estou usando um material só. Em todos os cursos de liderança, eu usei um material de uma denominação diferente. Me lembro lá atrás, há 2 anos atrás, usei material da Igreja Metodista, já usei material da Igreja Batista, já usei material de outras denominações. Agora estou usando esse material, o Espírito Santo e seus dons. É graça editorial. Tá bem? Graça editorial. O autor é Kenneth Hagin. E faltam só 2 unidades. Faltam só 2 unidades. De 20. Já fizemos 18. Agora, nós vamos fazer a 19 e a 20, e depois voltamos para o livro da Bíblia, enquanto eu oro, pedindo a Deus. Mas agora, qual é a direção para falar com líderes? Talvez alguma coisa mais prática. Eu tenho procurado revezar uma coisa mais prática e uma coisa mais teórica, né? Nós vamos falar sobre diversidade de línguas, capítulo 19, e interpretação de línguas no capítulo 20. Tá bem? Para encerrar o nosso papo hoje, eu vou dedicar isso aqui a quem tem feito com zelo extraordinário. A irmã é um ponto fora da curva, para a glória de Deus. Quem a fez assim, não estou exaltando, não, viu, irmão? Eu já conheci muita gente fora da curva. Como citei agora Bispo Nelson, e como cito o pastor Jessé, muita gente fora da curva. Então, como o Dr. Russell Shedd, coisa maravilhosa. A unidade 1 foi minha experiência pentecostal. A unidade 2 foi o Espírito Santo na igreja denominacional. A unidade 3 foi duas experiências separadas, a salvação e o batismo no Espírito Santo. A unidade 4 foi o Espírito Santo dentro de nós, sua presença que habita em nós. A unidade 5, o Espírito Santo sobre nós, seu poder que nos enche. A unidade 6 é bíblico ficar esperando pelo Espírito Santo? É bíblico? Já digo para você, você já pode receber, varão. Varoa. Em sétimo, é muito importante falar em outras línguas? Já respondo, sim. Em oitavo, a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Jesus batiza no Espírito Santo, irmão. Só lê a Bíblia, né? Em nono lugar, 10 razões por que todo crente deve falar, pode e deve falar em línguas. Unidade 10. 7 passos para receber o Espírito Santo. Unidade 11, o dom da palavra de conhecimento. Unidade 12, é a mesma matéria, o dom da palavra de conhecimento. Unidade 13, o dom da palavra da sabedoria. Unidade 14, o discernimento de espírito. Unidade 15, o dom da fé. Unidade 16, o dom da operação de milagre. Unidade 17, o dom de cura. E hoje, unidade 18, o dom da profecia, faltando só 19 e 20, diversidade de línguas. E o 20, o dom da interpretação de línguas. Que Deus abençoe, dê a vocês um restante de domingo abençoado. Mastigue isso, provavelmente amanhã. Depois que eu faço essas unidades, às vezes eu deixo um dia para você mastigar ouvir até de novo, se você quiser, né? Ouça de novo. E depois nós vamos fazer essas últimas duas unidades. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua família, a igreja local, sua denominação, seus líderes, e que a Igreja de Jesus Cristo no Brasil e nas nações, cada vez esteja mais parecida com Jesus e com líderes, aptos para toda a boa obra. Oremos especialmente pela Ucrânia e pela Rússia, pedindo que cesse esse momento tão trágico e que isso não traga mais morte para as pessoas, ferimento, pessoas tendo que sair das suas cidades, do seu país, que o Senhor ponha a mão, mesmo muito embora eu saiba e muitos saibam que é necessário que algumas coisas aconteçam, mas eu não vou entrar nisso agora. É necessário e vão acontecer algumas coisas antes da volta do Senhor Jesus. Tá bem? Mas enquanto isso, nós temos que orar. Nosso papel é orar. Um grande abraço e fique na paz do Senhor. Peço ao Senhor o espírito da profecia. Senhor, libera sobre a tua igreja, particularmente sobre os líderes, o dom de profetizar. E que esse dom seja usado cautelosamente, com sabedoria, e que seja uma bênção para a vida da igreja em todas as denominações espalhadas sobre a terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a consolação, o poder, o dom de profetizar do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e até o dia em que nós nem precisaremos mais profetizar, porque já estaremos no novo céu e na nova terra, vivendo na plena dimensão da Santíssima Trindade. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre nós e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.